Salvador, Gol 9085, bom dia, ponte espera da 10 pronto. Gol 9085, autorizado a linha e decolar pistão 10, vento 100-099, Esquenegal 10, 5. Autorizado a linha e decolar 10, 10-5, Gol 9085. Papá Lima, Papá Mike, na escuta da torre. 0-0. Correto. Confirma a posição, é 03. Tente no 04, chama trânsito de direcionamento, gol, ou corrigindo o objeto em continuidade. Temos a colagem 10, gol 905. Ciente, 9085, autorizado a classe pistão 10, ventão 110, gás 099. Autorizado a classe 10, gás 090. Gol 9085, decolado azul 14, controle 1, 9918. 1998, gol 9085, boa tarde. Linha 3, 1-2 para o táxi, sobe 1-5-2, com a autonomia de 3-30, até na tomada. Linha 3, 1-2, táxi de abate, Minas, 1-0, no brinco 18-6-0. Táxi 18-6-0-5, né, 3-1-2. É, atenção todas as aeronaves na escuta do solo. Nós vamos agrupar as duas posições agora na frequência 286 para treinar o estagiário que está na posição 2. Dois nove nove acima, após o Achanel autorizar o puxo, chame 186 para o táxi. Aguarde acionamento, aguardando puxa. Autorizado, acionar, aguardando puxa, chame 186 para o puxa. Meu para o caminhador. Aí que confere, chame a torre 186 para a conta 3259. Salvador, bom dia, até 3259 para a Costa Curitiba, informação mais. Até 3859, aguardo um minutinho por gentileza, sua CH ainda não chegou aqui pra gente. Seria a saída prevista, por gentileza? A saída prevista, por enquanto, é a saída Arbor Elefa. Arbor Elefa 3859. Gente, aguardando o copo, então, obrigado. Então, 3859, pronto, COP. COP, mais bom dia para a COP, que é Senetor 118, decimal 612. Tá. Via Epa Zulu 21, nível 380 autorizado, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor Voa Elefa, decola a pista 10, curva à direita, aciona 5137, controle 119, decimal 8. Autorizado 380 para Curitiba, sai via Rota do Flamengo para Zulu 21, após Sorocaba para Alfa 310, sai de Arbor, transição Elefa, pista 10, após decolar de curva direita, transponder 5137, controle 198, 3859, posição 11. Cotejamento correto, chama para o acionamento 3859. Vai chamar 3859. Amadora Xana 6312, ponte para a próxima zero. 6312, autorizada a linha de colapso turno 0. Ventuno 00-099, quer ligar no 015. Se vai alinhar, declara no 0, vai 312. Papá Romil, Gufo, Papá Mike. Papá Mike, Golf Mike, prossiga. Papá Mike, Golf Mike, confirme o destino. Quanto tempo de voo? Para o pushback, posição 01. Oxenê 6225, autorizado pushback acionamento. Chama pro táxi. O 42, na verdade, azul, pronto pro táxi. Temos 61 a bordo, 2 horas, 5 horas e 20 minutos de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Confirme a autonomia, por gentileza? 5 horas e 18 minutos. Azul 4299, autorizado táxi até o través do portão 612. Autorizado táxi até o través do portão 612. O azul 4299. Autorizado táxi até o través do 612, para o 6912. Mike, Golf Mike, autorizado. Lauro de Freitas, 500 pés, decola pistão no 7, curva à esquerda, depois direto Lauro de Freitas. Aciona 0114, o Mike Wolf Mike. Um 9 decimal 8, controle Mike Golf Mike. Fechamento correto, chama para acionamento Mike Golf Mike. Autorizado acionamento, chama para o táxi. Vai manter o través do 612, o 4299, a aeronave iniciou o pushback no portão 1, interfere com seu táxi até o ponto de espera. Sim, estou Xandé 6312, controle 1998. Golf Mike, autorizado o táxi até o ponto esperado 17, porta para ingresso. Papá Mike, Golf Mike, informe se tem condições de decolar direto com Proa Norte, Mike, Golf Mike. Afirmo. Seguinte. Decolagem? Autorizar decolagem, vento 110 graus, 08 nós. Reporta fora do solo, Mike, Golf Mike, Proa Norte. Vitor, bom dia, para cópia, caminho 1 no último meia dúzia. Acompanhe para o Colé 6225, 81 POB, alterna Cuiabá, 4 horas e 27, autonomia para o táxi. Por gentileza, o Xandé 6225, repita por favor, o POB, autonomia alternativa. 81 POB, alterna Goiânia, 4 horas e 27, autonomia. Firma o POB, por gentileza. 81. Seguinte, autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre novamente, 118, decimal 62, que negar 10, 15, Oxina 6225. Táxi de Alfa, no ponto de espera, chama novamente a torre 6225. Azul 42099, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre novamente, que negar 10, 15. Autorizado o táxi, então vai direcionar a parte de Alfa, ajustado no 095, chama no posto espera, 42 andados. O meu Golf Victor mantém a escuta, por gentileza. Mike Golf Mike decolado aos 24, mantendo a escuta, até a transferência, Mike Golf Mike. O Mike Golf Mike já está na final para pouso, na logo final. Ciente, o vento em Salvador 100 graus, 09 nós. Ai, que grato. Parte no solo controlado, Mike, Golf Mike. 03304, minuto por gentileza. Mike, Golf Mike, reporta no solo controlado. Mike. Navegador 225, tá pronto, ponto para dar 10. Oxina 6225, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus, 099. Informa o tráfego, um helicóptero pousando em Lauro de Freitas. Não interfere com a sua decolagem. Esse tráfego, a linha decola da 10, 6225. Um minuto, por gentileza. Tá 3304, autorizado iniciar pushback, acionamento, chama o táxi. Salvador, bom dia, 5221. 5221, prossiga. Puxa só na mente, né? Ó. 5221, vai aguardar por gentileza, número 2 no setor. Ciente, aguardando. Ciente, azul 4299, ali mantém pistão no zero. O azul 4299 desconsidere após a rolagem do tráfego na cabeceira na zero, ali mantém pistão no zero. 4299, cumpriu a torre? Afirmativo, 4299 azul, após a rolagem do avião, autoridade aérea mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 4299 azul. Ali mantém na 10429 azul. Victor, 1 minuto 4, por gentileza. Jet 581, autorizado para o Chivec, acionamento no 4. Tango, Kilo, Tango Romeu na escuta. Oxalã 6225, decolado aos 28, controle 1, 99, 8. 98, bom dia, senhor. Papapá, Mike, Wolf, Mike, confirma intenções. Está pousado. Gente, Mike, Wolf, Mike. Azul 1499, autorizado de decolagem pistina 0, vento 070 graus, 08 mais. Livre de decolagem, tampo 0, azul 422. E o Tango Romeu na escuta da torre? Copa, que o Tango Romeu? Papá Tango Romeu, Golfo Victor, pronto, copa. Victor, autorizado Salvador, Sierra November, Índia, Oscar. Radial ideal de saída 018. Realiza o perfil da saída lotar, nível 090. Após decolagem, pistão 7, curve à esquerda. Aciona 5130, controle 199, decimal 8. O Romeu Golfo Victor. Autorizado acionamento, chama pro táxi, cotejamento correto, Romeu Golfo Victor. Azul 4299, decolado aos 29, controle 199, decimal 8. 198, tem um bom dia, bom sábado. O Tango Romeu na escuta da torre? Tango Romeu na escuta, por favor? Para o táxi, para o objeto 5811, no POB 1917, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Gente, autorizado o táxi via Índia, Alfa no ponto de espera, chama a torre novamente, o QNH 1015, web 589. Estado 1015, tem ataque autorizado via Alfa Índia, chama pronto, ponto de espera 589. Táxi, Sam 3304, POB 1-4-4, autonomia de 4 horas mais 30, alterna confirma. 3304 confirma autonomia, 3 horas e 4 horas e 30. Afirmo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, seguindo o bang da Webjet. Pega o bang da Webjet e reporta pronto para 3-0. Pátio Índia Alfa, então 3304, que legal na 0 no 5. Pátio Índia Alfa, 0. Salvador, bom dia, o Xanã 6311. Hospital? É, Oceania 6311, tem a novembro, autorização Guarulhos. 6311 para Copa, chame a torre 1 no noite desse momento, viu? 26. E 30, Salvador, o POB, por gentileza, 04. Mais um, sente, táxi autorizado, chama o ingresso. Oh, meu, vou viver, top. Padrão 0. Setor norte, onde está o Romeu Papatango, confere? Dragão 05 livre para decolar e chame fora do solo, o Guardião 02. 06, confirma. Objeto 58 no número LR, mantém a piscina 0. Salvador, bom dia, Oxanem 6311. E ao PIB 5221 não paga, puxa só na net. Agora sim, calda já liberada, livre para puxar, se não acha o táxi 5-3, puta. Vamos lá, táxi 5-2-2-1. A esquerda já pista, reporte ali do ponto, meu Golf Vitor, informação de tráfego, guardião. Já decolando do pátio do Grécia, sem interferir na sua, no seu táxi, até a cabeça. Vamos lá, Salvador, Oxalém, 6311. 6311, só um instante para copo, por gentileza. Guardião 02, fora do solo. Estimativo, decolado aos 34, controle 119, decimal 8, até a volta 02. 119,8, controle, Guardião 02, até a volta. Mais gentileza, 1219 para a copa, atualização. Jet 5811, decolagem autorizada, piscando 0, vento 90 com 8. Tá azul? Sim, só se assim copia o Lima Papa Mike, confirmando o estacionamento parte da base. Sim, só se assim, por gentileza, Lima Papa Mike. Tango Romeu na escuta. Lima Papa Mike, transporte. Autorizado Costa Azul, 500 pés, decolagem da 17, com curva direita, seguindo a linha do litoral sul. O controle em 119 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e a cena 0133 no transponder. Minha 31 na escuta da torre? Na escuta pronto para a cota. Chama minha 31, chama só no mesmo mapa para a cota, gente. É chamar. QNH105. Paulo Salvador, chama 639. Meu papa Mike? Personagem, chama o táxi do Cláudio Lima, Papa Mike. Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arco, após posição Elefa, onde intercepta a Upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5154 no transponder. Oceano 6311, está autorizado Guarulhos 360, decola da 10, direita na saída Arco, calcula direto Elefa, após é o Pesulo 21. Controle de 6198, transponder ao 154. Correto, confirmando portão 7? Firmo. Sim, se a porta pronta para o espectro na mente, Oceano 6311. camarada. Da 3304, decolagem autorizada, 58. Meu convite, só mais um instante para decolar, só um instante, por gentileza, meu convite. O papai tá um quilo tango rodando, mas escuta o solo. Quilo tango rodando, escuta. Guarulhos, nível 380. Pronto, copy. Autorizado Guarulhos, nível 380. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor. Correção, após posição Elefa, onde intercepta o Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5156 no transponder. Sessão, aguarde para decolagem. Vai. Peguei um tráfego para pousar e tô com um tráfego alinhado aí, cabeceira no sexo. Só um instante, por gentileza. Oi, bom dia. Voo 938, meia milha para o externo, baixou e travou. Sinal da 10. 1-8, continua a aproximação, aguarde a atualização. Pressão, pouso autorizado, pista 10, 90 com 10. Voo 938. Livre pouso 1-0, voo 938. 3304, decolada 239, 198, controle boa viagem. Valeu, O tráfego já passou o marcador externo, eu tô com tráfego também que já estava esperando algum tempo lá na cabeceira 17, já subi decola flutante, só um instantinho por gentileza. Ok, pode chamar o Solen 1219-T4 se for o caso. Após a passagem do tráfego, tentar por Civisteira, 90 com 10, estará livre da decolagem, ok? Eu trip 5221, após o 37 gol na curva, é autorizado alinhar e manter a cabeceira no vento. Tenta para a passagem do Boeing, ali mantém a 1-0, trip 5221.